mas realizou anti-suicídio. O fidalgo teme borras, canso se caga todo. Quando alguém da ralé instruído abre os olhos do povo com o instrumento R.A.P. rap de malandro, trilha sonora, o inimigo se descabela, crioulo inimigo chora. Fragmento de crocodilo quando a verdade real é ameaça de bomba. Finge ser vítima com hipocrisia, paciente, pau no cu, dorme ou quem coma. Eu crioulo malaco sinistro, alto risco pra mão inimiga. O resgate do dom perdido, quebrando as correntes, sou pela vida. Crioulo soa, essa só é temido pela corte que não faz o que ela almeja. Não cai na sua jogada roubada, bandidos à cabeça. Ideia extremista marginal não deixa ser manipulado de jeito nenhum por nada. Não se ilude com gramo, foda-se materialista de ouro prata. Aqui é o próprio gigante mal encarado, bem ciente de colé. Ni toda trama planejada, foda-se sistema Lucifer. Quem é veiaco com a morte não arrisca carreira criminosa, pois sabe que é só tropeço, crioulo na trilha tenebrosa. Quem é verdadeiro sabe qual é, não falamos besteira, mas isso é que o sistema quer. Quem não deve não teme, rap agressivo e consciente, ameaça consciente que o sistema teme. Falamos dos problemas da comunidade, desigualdade que existe na sociedade, vai do burro é o caralho. No rap não escutamos essa voz que bosta, tem que pagar pra ver. Estamos esperando acontecer, já que a mídia importa, não deixe os verdadeiros aparecer. MTV, voz do morro, Mix TV, pra nós é piada, pode crer. Mas não importa que o papo é reto na tora, batida nervosa, foda-se quem não gosta. NS, só na agressiva, criminal record. Hip hop consciente, vê se não se esquece. Alternativa diferente pra quem quer ouvir rap de verdade na tora. Correria independente, vê se me entende. Ameaça consciente que o sistema teme. Cedo ou tarde o homem tem que enfrentar os seus demônios, queimar no fogo o que arde e o consome. Partir pra cima com tudo neste jogo absurdo, cada um com sua cruz. Nesta vida que ilude nos seduz, conscientemente sabem o que faz. Agradam a Deus nos braços de Satanás, fazendo guerras pra justificar a paz. N-U-N-G-A, estou preparado, muito trabalho vou dar. Sou uma das ameaças que o sistema teme. O negro do gueto bem preparado e informado, contra ocupar o espaço por muito tempo nos foi negado, é só o começo que está por vir. Tem muita gente como eu, pronta pra agir. 3.0 de favela, caminhada é reta, pra filho da puta nenhum botar defeito. Nos becos estreitos da faixa de casa, elemento feio de barca da profundeza desse inferno urbano, corpos crivados, velório, caixão lacrado, destroço de angústia e ódio, nefasto com o peito estufado. Filho da puta, esse é o mundo que eu vivo. Prato vazio, barraco de lona, cuzão, não vou cantar modismo. Então a caravana da morte não para, rolê no inferno é o início da saga. Pode censurar, me prender, me matar, pois a minha ideologia não muda. Gangsta, rap, tipo Easy, sou de centro, cartel, elemento feio de barca, três insano na cena. Só na agressiva, foda-se, morro o sistema. Da raça do Didido, da ideia do Kaká, avisa lá, comédia. O Zemo não parasita com as malditas bucetas assassina, que o rap é a minha vida, minha religião. Ele me ensinou tudo que eu sei, irmão. Que a fé em Deus e a humildade é a salvação, mas que o dinheiro é a nossa maldição. Então que foda-se, morra quem critica o rap não é moda, é o manual de sobrevivência na selva de pedra. Revolução, atitude, proceder, verdadeiro e mais cruel do que o crime é o rap. Uma ameaça consciente que o sistema teme. R.A.P. envolvendo você, convocando pra lutar. 50 mil, 50 milhões, eu quero ver o sistema tremer. Uma só andorinha não faz verão, não faz barulho, irmão. A elite crê que tem no cofre a carta de euforia. Será que você me entende? Imunidade diplomata, herança dos porcos portugueses. E assim eles fazem o que querem. Só unidos conquistaremos a tal sonhada igualdade. Sou bem nascido menino, fui como de Marcelias. Depois veio o destino e fez de mim o que bem quis. Meus pensamentos são a única coisa que o sistema não pode conter. Meus ideais são as armas que preciso para provocar o caos. Uma guerra contra aqueles que vivem de poder para alimentar seu próprio ego, que é maior que qualquer galáxia. Usufruir dos benefícios dos computadores por satélite até a hora exata que você está cagando. O sistema teme que o povo erga um novo rei nascido da merda para tomar seu lugar no trono. É por isso que drogas e armas nunca serão banidas da nossa comunidade, meu camarada. vários no abandono. A boca que cala nunca engolirá mosquito, mas o homem que cala sempre será escravo dos seus medos. É por isso que eu não me calo. Natora, Natora, Natora Produções. Criminal, criminal, criminal, recordes. R.A., R.A., R.A.P.